E você vai pagar por ter brincado comigo. Aí você vai ver que eu não sou de brincadeira. Vai se apaixonar, vai querer me amar a vida inteira. Música nova de Cristiano Neves, Onde Você Quer Chegar, para o Manuel Andrade de Rio Grande da Serra. Eu não sei onde é que fica isso, ele não botou, não sei qual é o estado, mas ele agora faz parte do nosso Facebook do perfil número 2. Manuel, um abração para você, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui, obrigado pela audiência do nosso programa, tá bom? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar, pro Lucimar Pereira dos Santos, lá de Palmas, no estado do Tocantins, grande cantor, grande compositor, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Lucimar, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Tem hora que tem umas mulheres enjoadas demais, tem hora que dá vontade de falar isso para elas, viu? Delay Dorivan, bota preço nesse trem! Semana eu tô solto na balada e como quem não quer nada, prontinho pra chavecar. Rolou um clima, por mais que seja arisca, depois que mordeu a isca, ajoelhou, tem que rezar. Ouviu notícia que o meu pai tem sobrando? Em todas que eu tô chegando, já me vem com nhenhenhen. Cheque assinado, não me importa o valor, já que não vai por amor, bota preço nesse trem. Porque só no blá blá blá elas me vêm com nhenhenhen. Já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem, bota preço nesse trem. E chega de nhenhenhen, bota preço nesse trem. E chega de nhenhenhen, já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem. Blá blá blá, se eu não conseguir alguém, mas nunca me faltam bem, é duas, três por noitada. Tenho carrão e roupa só de etiqueta, meu pai tem uma grana preta e muito boi na invernada. E nos meus gastos o meu pai nunca deu breque, em branco ele assina os cheques, o que eu quiser eu resolvo. Uma princesa que no meu plano eu não tinha, hoje ela caiu na minha, diz que amanhã quer de novo. Mas se for no blá blá blá, ela me vem com nhenhenhen, já que não vai no blá blá blá. Bota preço nesse trem, bota preço nesse trem. E chega de nhenhenhen, bota preço nesse trem e chega de nhenhenhen, já que não vai no blá blá blá, bota preço nesse trem. Delei Dorivan, bota preço nesse trem, por Rodrigo Leles Neiva, de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Ele é professor da UPS, da Universidade UPS, que é o diretor da UPS, é meu amigo Rodolfo, né? Universidade famosa aqui em Brasília, antiga, e o meu amigo Rodolfo é o diretor, e o professor Rodrigo está chegando para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. O Rodolfo é cano de garrucha com o meu sócio, né, Humberto Neiva, lá de Paracatu, grande Humberto, que é o diretor da Boa Vista FM, diretor da Super 95 FM, diretor da Jovem Pan de Patos de Minas. É o Roberto Marinho das Minas Gerais. No próximo bloco, eu vou trazer o Leonardo, César e Paulinho e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A música marca mesmo a vida da gente, né? A gente vai formando ao longo dos anos uma memória musical. E agora com esse programa que eu estou fazendo lá na Super FM de Coromandel, a Super 95 FM, aliás, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você já pode agora, né, assistir a Super 95 FM pelo nosso, pelo site www.super95fm.com.br. O 95 é em número, viu? Super95fm.com.br. E eu tenho, além do programa Cleiton Aguiar, eu tenho um programa especial, um programinha de meia hora que eu faço para lá. E esse programa tá sendo uma maravilha para mim, porque eu sei o gosto do povo de Coromandel. E o gosto do povo lá é o meu gosto. Então as músicas que eles estão pedindo para eu tocar no programa são as músicas que marcaram a minha infância, a minha juventude, a minha adolescência, né? O início da vida adulta. Então eu estou feliz da vida porque eu posso recordar essas músicas que fazem parte da trilha sonora da minha vida, né? E assim é com você também. Por exemplo, eu vou trazer o Leonardo cantando uma música antiga. Antiga assim, tem uns 20, 30 anos essa canção, né? Você lembra desta? O Goiano da Voz de Mel, Leonardo Fantasias. Música. mais sua vida. Mas diz a verdade com jeito pra não machucar. Me engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu, que o seu amor ainda sou eu. Confessa que eu tinha razão e você estava errada. Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz. Me engana, me esconde a verdade, sonhando é melhor que sofrer. Mente pra mim, me ajuda a viver. Deixa eu pensar que é tudo fantasia, que eu te tenho todo dia, que eu nunca te perdi. Deixa eu te amar hoje muito mais que antes, pelo menos um instante. Quero ter você. Confessa que eu tinha razão e você estava errada. Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz. Me engana, me esconde a verdade, sonhar é melhor que sofrer. Mente pra mim, me ajuda a viver. Deixa eu pensar que é tudo fantasia, que eu te tenho todo dia, que eu nunca te perdi. Deixa eu te amar hoje muito mais que antes. Eu recordei aí o Leonardo Fantasias para minha amiga Elza, lá de Oliveira dos Brejinhos. A Elza, mas o Dodô não perde o nosso programa. O Dodô tá formando esse ano, né? Tá passando a régua lá. E outro dia, a Elza me ligou para me fazer, para me contar uma história, porque o Edelson Moura tava contando uma história lá no programa dele, dizendo que o Zé dos Passos tinha trazido umas galinhas aqui, tá, etc. E que o Zé dos Passos roubou uma galinha para trazer para mim. É o contrário. O trem foi o contrário. O Zé dos Passos trouxe a galinha para mim, trouxe três, o Edelson Moura pegou duas. Então foi ele que passou a mão grande nas minhas duas galinhas, viu? Viu, Edelson? Essas galinhas não eram para você, não, rapaz. Era para mim, as três. Mas não tem problema, não, porque ele trouxe uma para mim aqui. Eu fiz a bicha com açafrão. Mas ficou boa demais da coma. Viu, Elza? Não fui eu que peguei a galinha. Eu nem sabia dessa história de galinha. Como é que eu ia pegar a galinha dele? Ele é que pegou minha galinha. Que o Edelson aqui, ele tem oi grande, viu? Nossa Senhora. Pro lado de uma galinha. Um abração pro Zé dos Passos, que ele é que trouxe. E o Zé trouxe, além da galinha, trouxe uns pimentão, uns trem aqui. Bom demais da conta. Zé, um abração pra você, pra Dona Conceição, pros amigos da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais. Sucesso novo de César e Paulinho, O Povo Fala. Se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala. Se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala.

e a luz. Mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Leiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua. No próximo bloco, comadre, vou te ensinar a fazer um prato que você tá cozinhando ruim demais. Você está ouvindo o programa Leiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, hoje eu vou te ensinar a fazer um prato. Você está acostumado a fazer frango. Você faz frango todo dia. Só que esse aqui tem uma frescurinha, tem uma viadazinha nele. É o frango com laranja. Você vai precisar de um frango cortado em pedaços, 3 dentes de alho amassados com sal e pimenta a gosto, 3 xícaras de chá de tomates picados sem semente, 0,5 litro de suco de laranja, 1 xícara de chá de cheiro verde, 2 xícaras de chá de cebolas picadas e 4 colheres de sopa de óleo. A minha amiga Anja, da Ativa FM lá de Abadia dos Dourados, onde nosso programa passa às 11 horas da manhã, anota aí, viu, Anja? A Anja gosta de testar minhas receitas aqui. Frango com laranja, um frango cortado em pedaços, 3 dentes de alho amassados com sal e pimenta a gosto, 3 xícaras de chá de tomates picados sem semente, 0,5 litro de suco de laranja, 1 xícara de chá de cheiro verde, 2 xícaras de chá de cebolas picadas e 4 colheres de sopa de óleo. Você vai temperar o frango com alho, sal, a pimenta e vai refogar. Refogar é o seguinte, você põe um pouquinho de óleo, deixa esquentar bem quente, joga ali dentro, dá aquela chiada assim, e você vai revirando o trem. Quando começar a dourar, você bota a cebola picada e os tomates. Quando o tomate desmanchar, você vai botando o suco de laranja aos poucos, até cozinhar o frango. Entendeu? Bota aos poucos assim e tal. Quando o frango estiver quase no ponto, já pertinho de ficar bom, você junta o cheiro verde e deixa ferver mais um pouquinho. Aí você vai servir isso com arroz branco e purê de mandioca e não precisa mais nada. Esse trem vai ficar bom demais da conta. E você, ô comadre, experimenta, comadre Célia, experimenta aí, comadre, próxima vez que eu for, você vai fazer pra mim, e eu tô vendo aqui, tem uma pimentinha também, bom demais da conta, né? Frango com laranja, comadre, eu tô salvando seu casamento, porque não é a comadre Célia, não, as outras comadres aí, a comadre, ela já cozinha bem demais da conta. Música nova de Jades e Jadson, Jesus Cristo. Aumentando sempre essa procissão,

mal se te acordei. Marcos e Belucci, domingo de manhã pro doutor Davi lá no Hugo, Hospital Geral de Goiânia, curtindo o nosso programa direto na internet. Doutor Davi, um abração, muito obrigado pelo carinho, viu? Olha, esse CD eu tô procurando para comprar, não chegou ainda não, porque é coisa nova, mas ficou bonito demais. É o Chitãozinho e Xororó cantando só músicas do Tom Jobim. Semana passada eu mostrei aqui Correnteza, né, que já foi gravada pelo Djavan, e hoje eu vou trazer um clássico do Tom Jobim, que foi gravado por muita gente, mas que foi eternizada na voz de Elis Regina. E não é que ficou bom com Chitãozinho e Xororó? Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de dor, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão, é o nó da madeira. Canga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, bombo da ribanceira. É um mistério profundo, é um queira ou não queira. É o vento ventando, é o da ladeira, é a viga, é o vão, festa da fumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É além, é o dia, é o fim da picada. A garrafa de cano, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro empiçado, é a lama. É uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa divina no teu coração. Música nova de Chitão e Xororó, Águas de Março. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, para você que está aniversariando hoje, muita paz, muita luz, muita saúde. E tem uma pessoa muito especial que está fazendo aniversário hoje. Ela nasceu exatamente no mesmo ano, uma semana depois que nasceu o meu filho mais velho, o Bruno, né? É a minha querida sobrinha Flavinha Aguiar, né, que está de aniversário hoje. Flavinha, um grande beijo para você. Que Deus a conserve desse jeito. Não precisa mudar nada, tá bom assim, viu? Um grande abraço pro Fábio. E que Deus abençoe você, Flavinha. Dando paz, saúde, muita alegria. E paciência pro Fábio, porque aguentar Aguiar não é fácil não, né, Fábio? E misturou Aguiar com Machado, só Jesus na causa. Flavinha, um beijão para você e para todos os aniversariantes do dia. Muita saúde, muita paz. Um Natal que está chegando aí com Jesus na presença, na casa de cada um de vocês, no coração de cada um de vocês. E um 2015 de grandes realizações. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo número 7, Oração Pedindo Justiça. Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem. Que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, Tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu Te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Pois Tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias Ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Que beleza, nesse Salmo número 7, a Márcia Ferreira, oração pedindo justiça, e a Marcinha está lançando agora um novo CD, o primeiro CD gospel. É um novo momento da vida da Márcia Ferreira, essa grande cantora de fama internacional, né? Tá vindo aí o CD e ela tá visitando as igrejas, viajando pelo Brasil inteiro para dar o seu testemunho e também para levar o seu CD de Salmos, que é uma maravilha, e o CD gospel também. Você pode pedir pelo correio, né, o CD de Salmos custa apenas R$15, o CD musical custa R$10 e você pode mandar o seu e-mail marciaferreiracantora@gmail.com. Esse preço já inclui a despesa de correio, viu? Você já pode pedir e ser um dos primeiros a receber o CD novo da Márcia Ferreira, que é um CD gospel. Sucesso de João Neto e Frederico, com a participação de Gustavo Lima, Para Não Ser Triste. Você não chorar, não olhar pra trás. João Neto e Frederico, Gustavo Lima, para Não Ser Triste, para o Roberto Lima, de Palmas, capital do estado do Tocantins, ele que chega para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2 e ouve o nosso programa todos os dias às 6 horas da manhã pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto, na capital do estado do Tocantins, esse povo que sempre me acolheu de braços abertos. Roberto, um abração para você, um abração para os meus colegas lá da Criativa FM, especialmente para o seu diretor-presidente, o Gil Modesto. De Palmas eu vou a Coromandel, relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. E eu vou trazer uma jovem cantora brasiliense para recordar o hino da música sertaneja, Natália Cavalcante, Saudade de Minha Terra. Madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, o sabiá cantando no Jequitibá. Diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que doce lembrança daquelas festanças, onde tinham dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Já ouço sonhando, o galo cantando e engolpeando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, Natália Cavalcante, Saudade de Minha Terra. A frase irretocável do programa de hoje, eu vi num para-choque de caminhão. Minas Gerais não tem praia, porque ser mineiro já é muita onda. Olha os mineiros tirando onda aqui. Minas Gerais não tem praia, porque ser mineiro já é muita onda. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Renata Sobral. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda sexta-feira e todo domingo às 10 horas da noite você assiste o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. E agora que os políticos entraram de férias, né? Tenho recesso aqui da Câmara, do Senado. Esse povo trabalha demais, tem que descansar de vez em quando, porque esse trabalho é demais da conta, porque trabalhar terça, quarta e quinta não é fácil, não. Eu trabalho terça, quarta e quinta, não é dificuldade. Mas aí eu aproveito que não tem política em Brasília nessa época para entrevistar os artistas. Na verdade, é o que eu gosto. O povo da televisão quer que eu entreviste só político, mas quando não tem político, eu acho bom demais que eu entreviste só os artistas, que é a minha praia, né? Então, ó, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, pelo canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e pelo site rbtv.com.br e mais de 200 cidades do Brasil. Por exemplo, São Paulo agora melhorou demais. Estava no canal 50, passou para o canal 10. Então hoje na TV aberta de São Paulo, capital de São Paulo, é o canal 10 da Rede Brasil de televisão. Toda sexta e todo domingo, 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Renata Sobral, Felina. O comentário era que eu nunca ia mudar. A gatinha que é santinha, todo mundo quer pegar seu jeito inocente. É pura sedução, se cair na minha rede vou roubar seu coração. É pura sedução. Se cair na minha rede, vou roubar seu coração. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo, pela primeira vez, a cantora Renata Sobral, Felina. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O e-mail do programa é sistemamundialderadio@gmail.com. Eu não sei se foi o negócio da cirurgia da minha mulher, que ainda está no hospital, vai sair, se Deus quiser, amanhã. Mas a gente fica descompensado emocionalmente. Minha garganta está ruim. Então, vocês desculpa aí se não tiver do jeito que vocês estão acostumados. Mas é que essa voz de taquara rachada que eu estou hoje deve ser o emocional, porque não é fácil não, né? Você vê a pessoa que você ama, né, passar 5-6 horas trancada lá no centro cirúrgico, você do lado de fora sem saber o que está acontecendo, é ruim demais, não tem garganta que aguenta um trem desse não. Atenção meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês prestem atenção, eu vou trazer hoje um grande professor, viu? A Faculdade da Música apresenta o mestre Luiz Vieira, Guarânia da Lua Nova. Música.